Você está ouvindo o Snapcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Snapcast, Snapcast número 5, mais de um mês no ar aqui, nossa quinta edição seguida, batendo recordes e recordes de audiência, sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Eduardo Galvão, estou aqui na liderança da mesa dos Snappers para trazer o melhor do futebol americano, os melhores debates, melhores conversas aqui, todos os assuntos polêmicos da semana. Estamos aqui hoje com Caio Lissone, Lucas Israel e Leonardo Sobral. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Lucas. Vamos dilacerar os assuntos que envolveram a quarta semana do futebol americano. Olá você, amigo do Snapcast. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez e vamos falar muito de NFL na próxima meia hora. Olá, Edu, Caio, Lucas. Tem muito assunto bacana aqui no Snapcast número 5. Tem gente jogando bem, gente jogando mal, candidato MVP. Tem muita coisa legal. Fique com a gente até o final. Oh, yeah! E para você que também quer participar aqui, também quer enriquecer o nosso programa, nós temos nossas redes sociais e nosso e-mail de contato. Nosso perfil no Twitter, qual é, Caio? @SnapFA. E a nossa página no Facebook é? facebook.com/snapfutebolamericano. E temos também o nosso e-mail de contato para você que quer conversar com a equipe aqui. Qual que é o nosso e-mail de contato, Caio? contato@snapfutebolamericano.com. E para começar esta quinta edição do Snapcast, temos o e-mail do nosso amigo Flávio Venâncio, popularmente conhecido como Lelinho. Flávio, que já era ouvinte das antigas do Endzone Brasil, voltou aqui mandando e-mail justamente sobre isso. Cara, estou muito feliz com a volta do podcast. Saudades do Endzone. Já vou cornetar, volte com o bom humor e a descontração do Endzone. Agora é só esperar toda semana e ficar antenado. E viva meu Seattle! Olha aí, um torcedor do Seattle, o Seahawks, ele tá achando a gente muito sério. tá de sacanagem, xerife! Xerife! É um brincalhão! Isso é um fanfarrão, xerife! Se ele soubesse as partes que são editadas, ele não falaria isso, né? Exatamente, se você soubesse o que não vai pro ar... Se soubesse que as pérolas que são soltadas, que será publicado brevemente, né, o livro... Né, Caio? Né, Caio? É, pode... Algum dia a gente divulga tudo isso, podem ficar tranquilos. Mas a gente vai procurar, conforme o entrosamento vai aumentando, vão surgir mais piadas, a conversa fica mais bem-humorada também, conforme a gente tem a interação de vocês também. Façam como o Flávio, como o Caio já falou aí, mandem e-mail para contato@snapfutebolamericano.com. Todos os e-mails são sempre muito bem-vindos, todos os e-mails são lidos. E agora, bora para as pautas de hoje. Abrindo as discussões do Snapcast número 5, vamos falar de duas divisões em particular aqui neste começo de programa. NFC Leste e AFC Norte. Os dois últimos campeões do Super Bowl saíram dessas divisões. E são duas divisões que estão uma draga, não tem nenhum time com mais de 50% de aproveitamento. Eu acredito que o melhor time dessas duas divisões seja o Cleveland Browns, seria isso atualmente. O que acontece com os times da NFC Leste e AFC Norte? Só para lembrar, na AFC Leste nós temos Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Redskins. Na AFC Norte nós temos Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Na NFC Leste, sempre nas últimas duas temporadas, sempre o vencedor saiu com 9-7, sendo que foi pro último jogo da temporada para ver quem seria o vencedor. Dallas tem Tony Romo, que é um quarterback inconstante, alterna bons e maus momentos. Philadelphia Eagles é uma equipe em reconstrução, com o Chip Kelly, que chegou essa temporada. Michael Vick foi botado no banco durante a última partida, como se o grande problema da equipe fosse o quarterback. Não é apenas só isso. O Washington Redskins vem sofrendo muito com o RG3. RG3, no meu ponto de vista, não está 100% recuperado da lesão que teve no joelho. Ele ainda peca um pouco no jogo terrestre. E RG3 sem seu read option não é RG3. E o New York Giants, não preciso nem falar, é o pior começo de temporada em 26 anos. A equipe vem de 0-4. É a pior equipe em saldo de pontos. Foram 146 pontos tomados nos 4 primeiros jogos, enfim. Não vejo assim. Pode ser que até o Giants com 0-4 ainda brigue por playoff. Seria algo inédito. 0-4 e classificar pro playoff é algo inédito. Agora na NFC Norte temos o Baltimore, que vem enfraquecido, perdeu várias peças depois do Super Bowl. O Cleveland Browns, que é uma grande surpresa. Todos apostavam que Cleveland, depois que se livrou de Trent Richardson, iria brigar para ter a pior campanha da liga. Pelo contrário, a equipe engrenou duas vitórias seguidas, chegou aos 50% de aproveitamento e recebe na semana 5 o Buffalo Bills, com grande chance de chegar a 3-2 da temporada. O Cincinnati Bengals vinha de duas vitórias, foi enfrentar o Cleveland Browns como grande favorito, e Andy Dalton não fez nada, o ataque foi anêmico. E o Pittsburgh Steelers, esse infelizmente envelheceu, é uma equipe que não é nem sombra da equipe que foi ao Super Bowl 45, o ataque é um ataque que o Big Ben tem sofrido demais, não vejo recebedores, a altura do quarterback, Big Ben mesmo tem segurado demais a bola, sofrendo com fumbles, enfim. É essa a causa das divisões estarem tão enfraquecidas. Bom, a NFC Leste realmente está, no momento, pode-se dizer que é a pior divisão da NFL, porque o New York Giants não colabora, é um time com dois anéis recentes e que começa 0-4. É muito triste isso, né? É uma equipe que tem talento, mas não está desempenhando um futebol americano nem perto de ser bom. O Philadelphia Eagles, com 1-3, o surpreendente aqui foi o 1, foi a vitória na primeira semana. As outras derrotas já eram, não digo que era previsível, mas é algo natural, afinal de contas é um novo técnico, um novo esquema e tudo mais. E Redskins sofrendo com a lesão e tal, então o Dallas Cowboys tem uma grande possibilidade de ganhar essa divisão e também não está jogando bem. Agora eu queria destacar da AFC Norte, queria destacar o Cleveland Browns, por quê? A saída do Trent Richardson, a gente até falou aqui, foi o nosso boletim do Snapcast, foi gravado poucas horas depois da saída do Trent Richardson. E nós dissemos, eu disse na verdade, que o Cleveland Browns podia pensar já no draft do ano que vem. Na realidade, eu continuo achando que o Cleveland Browns não tem força para ganhar a divisão, embora seja um time muito melhor do que no ano passado, por exemplo, por conta de sua defesa, uma das melhores defesas da liga nessas primeiras rodadas. E em jardas cedidas, o Cleveland Browns é o terceiro. Ele só fica atrás do Jets e do Houston Texans. Então, realmente é uma equipe que está melhor. Agora, se tivesse o Trent Richards, a troca dele não foi de impacto imediato. É uma pick do ano que vem. Então, imagine o Trent Richardson nesse time e o que ele já está jogando pelo Indianapolis Colts. Então, eu não acho que tenha relação essas duas vitórias com o Trent Richardson, e sim com o Brian Hoyer. Se tivesse o Richardson, muito provavelmente o Cleveland Browns venceria também essas duas partidas. Ele não estava influenciando negativamente o jogo do time. E o Cleveland Browns, é bom ressaltar que é uma das equipes que ainda não anotou touchdown corrido nessa temporada. Só o Browns e o St. Louis Rams não fizeram isso. Os touchdowns deles foram todos passados, enfim. Então, de fato, não tem muita relação, não. E se tivesse o Richardson, e pelo começo ruim dos seus rivais, é uma equipe que talvez tivesse até chance de almejar algo mais. Mas aquela troca, eu ainda tenho a impressão de que lá na semana 16, semana 17, eles vão olhar para trás e eu acho ainda que eles vão se arrepender um pouquinho. Vamos começar pelo final do que o Léo disse sobre a AFC Norte. A questão é o seguinte, o Cleveland Browns teve um ótimo começo, mas enfrentou Minnesota e ganhou de Cincinnati. Ótimo, ganhou um jogo dentro da divisão. Olha a sequência, Buffalo, depois Detroit, Green Bay e Kansas fora, e joga contra Baltimore de novo. A sequência do Cleveland Browns é desastrosa. Depois, Cincinnati Bengals fora. Depois vem Pittsburgh e Jacksonville. New England, Chicago. Eu honestamente não acredito que o Cleveland Browns vai terminar essa temporada positivo. Honestamente, eu acho que já bateu, a água já bateu no limite ali. Eu acho que o Cleveland Browns vai daí para baixo. Na divisão leste da Conferência Nacional, o buraco já é um pouco mais embaixo. Washington e Filadélfia começaram claudicantes, né? Filadélfia com aquele começo arrasador, depois uma derrota para San Diego e duas partidas mal. E o Washington, que começou em marcha lenta, ganhou do Oakland Raiders, não fez mais que obrigação, e tá com uma vitória e três derrotas. O New York Giants é inexplicável, é simplesmente inexplicável. Se a gente voltar no tempo e dois meses e alguém me dissesse, ó, Giants vai estar 0-4 nas primeiras semanas da NFL, eu falei, ah, você tá de brincadeira, né? Então, a questão é a seguinte: Dallas tem a faca, o queijo, tudo na mão para ganhar essa divisão, a divisão leste da NFC. Só que não pode bobear. Se tomar uma pancada muito forte de Denver e começar a perder o rumo, literalmente, aí abre precedente para a gente ter uma versão 2013 daquele Seattle Seahawks, que foi negativo, com recorde 7-9 para os playoffs. Set, hut! E uma notícia para os fãs do Tennessee Titans. Se vai ser uma notícia boa ou não, vamos ver como o time vai reagir, né? Mas o quarterback Jake Locker está fora das próximas semanas. Sofreu uma lesão grave aí no quadril. Chegou a ser hospitalizado por causa dessa lesão. Fez alguns exames ali no hospital. E o time já começa a se movimentar aí. Fez alguns testes com o quarterback David Carr. Ryan Fitzpatrick deve ser o titular do próximo jogo. O que a gente pode esperar desse Tennessee Titans sem o Jake Locker? E será que ele volta? Ele não volta? O que vai acontecer com o Locker aí com o Titans? O titular vai ser o Ryan Fitzpatrick, que já entrou bem no jogo contra o Jets, né? Depois que o Locker se machucou, o Fitzpatrick lançou um touchdown maravilhoso para o Nate Washington, que teve que se desvencilhar da marcação e também do árbitro, né? Ele trombou com o árbitro, derrubou a zebra e foi para a endzone tranquilamente. O Fitzpatrick é bom jogador, ele foi razoável no Buffalo Bills. Claro que não é um cara com nível para talvez levar o time aos playoffs. Um grande problema aí para o Tennessee Titans é a divisão, uma divisão muito forte. Indianapolis Colts também está com 3-1. O Houston Texans começou cambaleando, mas é um time muito forte, a gente já sabe do que é capaz. Então o Tennessee Titans, a tendência é que caia nessa briga um pouquinho. Mas o que o Locker vinha jogando é uma pena essa lesão até para ele, porque ele vinha jogando bem. E a pancada que ele levou também não foi muito legal dos jogadores do New York Jets. Foram dois, né, dele. O Wilkerson e o Quinton Couples, se eu não me engano. E acho que não é bacana. Foi uma jogada meio esquisita, assim. Ele já tinha lançado e levou uma paulada. O Locker deve ficar 3 jogos de fora, com problema no quadril. Então é um desfalque sério pro Tennessee Titans. E vamos ver se o Tennessee continuar vencendo, mesmo com o Fitzpatrick, quem sabe não pode sonhar aí com uma vaga no Wild Card, talvez. Com essa lesão do Locker, Tennessee Titans vê suas chances de os playoffs reduzirem drasticamente. Tennessee, que selecionou o Locker na 8ª escolha do draft de 2011, aposta todas as suas fichas no quarterback. E, enfim, foi lastimável. O tackle foi um tackle assim. Não é a primeira vez que a defesa dos Jets lesiona alguém com gravidade. Haja visto o que foi feito com o Brian Cushion na temporada passada. E o Ryan Fitzpatrick, infelizmente, não é um quarterback com nível de playoff, né? Ele que está na NFL desde 2005, teve a melhor temporada em 2011. Passou para 3.800 jardas, com 24 touchdowns e 23 interceptações, ou seja, são números inconstantes. E o torcedor dos Titans, infelizmente, vai ter que se contentar com mais uma temporada vendo sua equipe fora dos playoffs. A questão do Tennessee Titans vai estar um pouco mais longe do Jake Locker, porque não é a primeira vez que ele sofre com lesões, né? O ano passado ele já teve um problema no ombro, esse ano quadril, então o Tennessee Titans tem que começar a tomar cuidado, porque dá para perceber que é um jogador bastante propenso a lesões. Isso, sem contar que a temporada do Tennessee Titans é bastante complicada. A sequência do Titans é a seguinte: Kansas, Seattle, fora, San Francisco, folga e St. Louis. Não é nada agradável. E além disso, tem Denver, Indianapolis, outro jogo contra Houston, enfim, é uma sequência bastante complicada. O Tennessee Titans, sem o Jake Locker, perde muito. Vamos ver se o Fitzpatrick consegue entregar aquilo que o Buffalo Bills não conseguiu ver. Vamos ver se ele consegue fazer o ataque do Titans funcionar e conduzir a equipe a vitórias. Set, hut! Já que estamos falando de quarterbacks, tem um quarterback da AFC South que não está tendo a vida tão fácil assim. Tudo bem, Jake Locker se lesionou. Às vezes é melhor você estar se recuperando de uma lesão do que estar levando o mesmo dia a dia de Matt Schaub. Que Matt Schaub, quarterback do Houston Texans, que não está conduzindo bem o ataque do time nesta temporada. E depois da última derrota para o Seattle Seahawks, que ele jogou ele lançou uma interceptação besta, foi retornada para touchdown ali, faltando 3 minutos para acabar o jogo foi para prorrogação, o Seahawks ganhou o jogo na prorrogação, virou um inferno a vida do Matt Schaub, torcida queimando camisa, imprensa malhando o cara, imprensa falando como que o Texans pode fazer para se livrar do contrato de 66 milhões do Matt Schaub. É para tudo isso, assim? O Matt Schaub não é nenhum cortador de cana por aí, com todo respeito aos cortadores de cana, tá? Mas Matt Schaub é um bom quarterback. É um bom quarterback, mas precisa ter mais consistência. A gente esperava o Houston Texans mais forte nesse começo de temporada. Ele perdeu um jogo para Baltimore, que foi um desastre total. A casa começou a cair quando ele lançou uma interceptação retornada para touchdown. E jogou fora, literalmente jogou fora, uma vitória contra o Seattle Seahawks. Aliás, Seattle Seahawks, dá para abrir um parênteses aqui e dizer, é um time que fora de casa não tem nada a ver com um time que joga no CenturyLink Field. Nada a ver. Sofreu contra o Carolina Panthers, marcou 12 pontos. O ataque de Seattle marcou só 16 pontos contra o Houston Texans, perdão. Então, ele jogou uma vitória fora. Jogou. Seattle é aquela equipe que quem conseguir bater no final da temporada, isso vai valer. Ah, vai ser o jogo de desempate. Aquele jogo que dá uma vaga de wild card, uma folga na primeira semana de playoff. Houston jogou a vitória fora. Fora isso, o contrato do Matt Schaub, esse ano, a multa despenca perto do que foi o ano passado. O Matt Schaub foi mal nos playoffs o ano passado. Aliás, na metade final do ano passado ele já foi mal, né? É o acúmulo da frustração da torcida, né? O cara é um bom quarterback, mas será que ele vai vencer com a gente? E aí entra aquela questão. Esse time do Houston Texans tá pronto pra ganhar agora. Se esperar uns 3 anos, J.J. Watt pode sair. Algum time chega lá, bota a mão no bolso e fala: J.J. Watt, tá aqui o dinheiro, vem. O André Johnson não vai mais ser o mesmo receiver que é hoje. Sim, o DeAndre Hopkins tá começando ainda. E não se sabe como ele poderia vir a reagir como primeiro recebedor. O Aaron Foster, por exemplo, é outro negro que se alguém chegar e falar: Aaron Foster, tá aqui, essa é a grana, vem, ele vai. Running back é assim, vale lembrar o LaDainian Tomlinson. Brigou em San Diego. San Diego achou que o cara não tinha mais lenha na fogueira, ele foi pro New York Jets e destroçou no primeiro ano. Então, o torcedor de Houston já começa a vislumbrar esse cenário ruim com o Matt Schaub, mas vamos ver como ele se comporta daqui para frente. Se ele tiver compostura, ele vai conseguir passar por cima disso facilmente e levar o Houston Texans aos playoffs pelo terceiro ano seguido. E nos playoffs, o time, o tipo de time que o Houston Texans tem é o ideal para vencer jogos, né? É um time que é ancorado na sua defesa e que tem um ataque bastante competente, completo, multidimensional. Agora, precisa jogar a bola. A reclamação da torcida do Houston Texans é justa. Agora, não precisava também queimar a camiseta nem nada, porque o Matt Schaub não é um cara ridículo, ruim. Tem muitos piores do que ele na liga. Oi, Mark Sanchez. Mark Sanchez, Josh Freeman, Christian Ponder, Blaine Gabbert, que é o pior dos piores. Enfim, muita gente. E o Matt Schaub é um cara competente e ele precisa também... É bom que se diga que o Houston Texans é um time que está sempre bem ranqueado em tudo, quase todas as estatísticas, jardas aéreas, jardas recebidas, mas ele precisa cuidar um pouquinho melhor da bola. Cuidando da bola, ele precisa também contar que os caras resolvam jogar mais do que estão jogando. O Arian Foster era um cara que há 2-3 anos atrás era a primeira escolha de tudo quanto era fantasy por aí. E hoje... ele está jogando razoavelmente bem, mas muito abaixo do que poderia. Agora, o que o Houston Texans tem como trunfo neste ano, e é por isso que eu não descarto esse time ainda da briga pelo título da AFC, é a defesa. É a melhor defesa da NFL em jardas cedidas, e jardas aéreas cedidas também. Então é uma equipe muito consistente nesse sentido. O Houston Texans, se tiver... uma força de chegar nos playoffs e encarar, por exemplo, uma equipe como o New England Patriots, o Denver Broncos, que são times que passam bastante a bola, e se o Houston Texans conseguir neutralizar, pode dar grandes jogos e pode até ser campeão da AFC. Agora, para chegar nos playoffs, precisa ganhar jogos agora. Então o Matt Schaub precisa dar uma melhoradinha imediata. Acho que não é a saída trocar de quarterback agora, não. Agora, no fim da temporada, se esse time ficar fora dos playoffs, aí já é diferente. Aí já consideraria, sim, uma troca aí no draft para subir, pegar um quarterback novo, até para manter o pessoal, principalmente da defesa, J.J. Watt, Brian Cushing. São caras muito bons, é um time muito bom em nomes, mas precisa todo mundo começar a jogar, porque só nome não vai levar o Houston Texans a lugar nenhum. Bom, Matt Schaub é da classe de quarterbacks de 2004. Tivemos Eli Manning, Philip Rivers, Big Ben Roethlisberger. Desses daí, dois já tiveram títulos de Super Bowl, que é o Ben Roethlisberger e Eli Manning. Philip Rivers, mesmo sendo questionado, é um quarterback, digamos, confiável. Então, Matt Schaub é complicado. Mesmo ele tendo liderado a NFL em jardas na temporada de 2009... ele é muito questionado em Houston. Haja visto o quê? A primeira temporada que o time foi aos playoffs, Matt Schaub não participou. Ele estava lesionado, sobrou para TJ Yates conduzir a equipe, que passou do primeiro jogo em casa, só que não passou do Baltimore Ravens. 2012 foi a nova temporada, ele conseguiu uma extensão contratual de 4 anos, US$62 milhões, sendo que 24,75 milhões foram garantidos. E ele teve um início de temporada muito bom, porém despencou perto dos playoffs. A equipe caiu durante os playoffs. Em 2013 começou com ele virando um jogo que era dado como certa derrota, depois que foi para o vestiário perdendo de 28-7 para o San Diego Chargers. Virou, conduziu a vitória por 31-28, porém... de lá pra cá, sofreu pra vencer em casa o Tennessee Titans, vencendo apenas na prorrogação, não produziu nada contra o Baltimore Ravens fora de casa, e esse jogo contra o Seattle foi a gota d'água para o torcedor. O time vai pro vestiário, liderando a partida por 20-3, Sede a virada dentro de casa, sendo que ele lançou uma interceptação no mínimo bizarra, sendo que ele poderia colocar o jogo corrido, alguma outra maneira de conduzir a equipe, foi a gota d'água, foi o pavio para o torcedor que já estava frustrado, explodiu com o Matt Schaub. Eu não vejo um futuro muito distante, não vejo um futuro promissor para o Matt Schaub em Houston. Só para complementar sobre essa partida entre Texans e Seahawks, eu acompanhei o jogo, escrevi para o site, e de fato o que irritou o torcedor do Houston Texans não foi nem o desempenho do Matt Schaub durante a partida. Ele jogou bem, ele conduziu bem a equipe. Agora, no finalzinho, o Russell Wilson cometeu um turnover e a bola ficou com o Houston Texans, que já estava ganhando. Era só proteger bem a bola, conquistar alguns first downs, ir para frente, bater um field goal e ganhar o jogo. Era simples. Mas ele teve uma interceptação bizonha na mão do Richard Sherman, que é um cara que aproveita, né? Um grande jogador defensivo. E o Seattle Seahawks é um time que você não pode bobear contra eles. E o Houston Texans fez exatamente aquilo que a defesa do Seahawks já imaginava e pagou caro, pagou com a derrota. Ok, pessoal, é isso aí. Fica aqui a nossa quinta edição do Snapcast. Eu agradeço a sua audiência, agradeço você que ouviu até agora. Mais uma vez, eu repito aqui os nossos contatos, nosso perfil no Twitter, @snapfa, nossa página no Facebook, facebook.com/snapfutebolamericano, e o nosso e-mail de contato, já que a gente estava com problemas na caixa postal do podcast, @snapfutebolamericano, vamos falar pelo contato@snapfutebolamericano.com. contato@snapfutebolamericano.com. Mandem os e-mails, todos os e-mails são sempre lidos, comentados, respondidos, e deixem aqui também seus comentários aqui na postagem, que sempre que possível a gente vai conversando, vai debatendo com todo mundo. Caio, Lucas, Leonardo, muito obrigado pela presença de vocês, meus queridos. Obrigado, Edu, obrigado, Léo, obrigado, Lucas. Pô, semana 5 que vai ser bem agitada, temos alguns bons jogos, como Seattle indo a Indianápolis enfrentar os Colts, o duelo na NFC Leste entre Giants e Eagles, Denver indo a Dallas enfrentar os Cowboys e Houston indo a San Francisco enfrentar o 49ers. Semana que promete. Valeu, Edu, Caio, Lucas. Foi um prazer fazer mais um programa com vocês. Até semana que vem. Tchau. Opa, muito obrigado a você, amigo do Snap, a todos da mesa. E olho vivo em Detroit at Green Bay, hein? Possibilidade de um enorme jogo. É isso aí, pessoal. Agradeço a audiência mais uma vez aqui, terminando o programa com as recomendações de jogos dos nossos editores. Até semana que vem. Fui! That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joker.